A paz de Jesus seja convosco. No plano espiritual, me chamam de um jeito. Aqui na Terra, me chamavam de outro. Aqui na Terra, numa das minhas encarnações, a personalidade a qual eu me apresento agora e a personalidade a qual eu me mostro no plano espiritual, meu nome foi Isaías. No plano espiritual, me chamam de Isaías. Eu fui um profeta. E nós somos amigos de longa data, ancião. Profeta Jeremias. Não vivemos na mesma época, mas fazemos parte do mesmo reino. Viemos da mesma fonte. Somos chamados pelos espíritas de imortais. Bons espíritos, inclusive espíritos puros, podem sim canalizar ou se acoplar a médiums que são sinceros e puros de coração, como está escrito no Livro dos Médiuns. Não é empecilho nenhum se acoplar ou canalizar com quem é sincero e puro de coração, com aquele que visa os mesmos propósitos que os espíritos de Deus visam. Filhos, como já foi dito, eu repito, amai-vos, instruí-vos. Não julguem o seu próximo, principalmente sem conhecer antes. Não invejem, não sejam agressivos, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, não sejam soberbos. Sigam os passos do Mestre. Coloquem em prática o que o Mestre ensinou. Amem-se, respeitem-se, sejam mansos, sejam puros de coração. Pratiquem a caridade, façam o bem. Fora da caridade não há felicidade. Não há alegria, não há salvação do espírito. A caridade feita de coração, a caridade feita por amor, a espiritualidade está trabalhando muito no momento o qual o planeta Terra está passando e com relação também ao que a humanidade da Terra vai passar, meus irmãos, meus filhos, meus amados. É necessário para ajuste, para resgate, para quitação de débitos, para quitação de karmas. São ajustes kármicos. Pela vibração a qual o humano da Terra vem alimentando já há muito tempo, o planeta responderá. Não são só ondas harp, como já foi dito aqui, são também eventos naturais. No Brasil, haverá tsunami. No Brasil, haverá terremoto. No Brasil, haverá enchentes, desastres naturais. seca, estiagem. Continentes submergirão, continentes emergirão, continentes se separarão, continentes se juntarão. É o apocalipse em ação, a transição planetária em ação. Teremos, sim, muitos desencarnes e nós já estamos preparados aqui na colônia plataforma de oração, com muitos leitos para receber os que vão desencarnar. Nosso lar também está a postos, Vitória Régia está a postos, a colônia Grande Coração está a postos e muitas outras estão a postos, colônias que vocês conhecem e colônias espirituais que vocês não conhecem, inclusive postos de socorro que já foram construídos, urbanizados e reurbanizados em dimensões mais baixas, dimensões inferiores, onde eram regiões umbralinas, biomas umbralinos, que foram reurbanizados e foram construídos verdadeiros oásis de paz, postos de socorro, albergues, hospitais, para receber todos os que desencarnarão. E aqueles que ficarão, vocês têm a tarefa de se melhorarem cada vez mais e reconstruir tudo o que vocês, no decorrer dos milênios, destruíram. Sim, vocês. Em outras encarnações, inclusive nesta encarnação. Destruíram com a tua conduta. Destruíram com relação ao que vocês vibram. Com os seus atos. Com relação ao que vocês falam. Com relação ao que sentem. Isso também é a destruição do planeta, da atmosfera psíquica do orbe planetário. A decepção dos imortais é muito grande. A decepção com relação aos espíritos que foram levados à reencarnação aqui no Brasil para transformar esse país na pátria do Evangelho e não estão trabalhando como foi planejado no plano espiritual. Não estão agindo como foi combinado no plano espiritual. A decepção é grande, porque são espíritos que receberam grandes chances para evoluírem, para quitar débitos e karmas e para resgatar aqueles que eles destruíram em outras encarnações, não só nesse planeta, como em outros mundos. Humano, não temas. Se você estiver no caminho da luz, se você for sincero na tua reforma interna, se você for sincero no teu crescimento, na tua evolução espiritual, no teu crescimento moral, tu serás amparado, acolhido e preparado para uma nova terra, para uma nova vida, para uma nova vibração, para um novo campo vibrado qual o planeta está entrando. E este campo vibrado é para melhor. Se é um campo vibrado para melhor, os humanos que não estiverem vibrando de acordo com este campo vibrado, o planeta se encarregará de expurgá-los, a própria natureza, expurgar aqueles que não estão vibrando no amor, na fraternidade, na paz. Por isso o planeta responde através dos cataclismos, e muitos serão intuídos a estarem no lugar certo, na hora certa. Muitos serão levados, dirigidos pelos espíritos, sem perceberem, para estarem no lugar certo, na hora certa. Portanto, não temam, porque aqueles que não tiverem que passar por isso, serão intuídos a ir para outro lugar. Portanto, não é necessário fugir do lugar onde está, se abrigar em montanhas, se abrigar em abrigos no subsolo. Não é necessário isso. Porque aquele que se esconder e tiver que ir, ele vai desencarnar de uma forma ou de outra, seja no cataclismo ou seja num mal súbito. Então, não tem como se esconder de Deus. É uma infantilidade grande querer se abrigar àqueles que precisam ir. Portanto, sigam na tua reforma, sigam no teu melhoramento, no teu crescimento espiritual, que é o que interessa, que é o que importa. E tu, não te atemorize. Pode prender aqui. Pode prender aqui. Não tem problema. Só acontece. Não te atemorize. Não te preocupes. Confia. Confia. Não vai faltar nada. Não haverá desamparo. Tudo está programado. Tudo está de acordo com o que foi programado. E lembre-se, escolhas são escolhas, tanto do encarnado como do desencarnado. O que importa são as suas escolhas que aceitaram servir ao Cristo. Através das suas escolhas, mesmo com as outras escolhas contrárias, nós poderemos fazer o que tem que ser feito, mesmo com as outras escolhas. Mas precisamos das suas escolhas, que elas se mantenham assim como elas estão. Porque nada vai impedir o agir de Deus nesta casa e através destes médiuns. Porque o homem é o homem e Deus é Deus. O homem é criatura, Deus é o Criador. E a última palavra é a do Criador. O homem, ele pode fazer muitos planos, muitos mesmo, mas a última palavra é a de Deus. E sim, nós, os imortais, estamos aqui para conserto, para ajuste, para que muitos daqueles que pregam o amor só da boca para fora sejam desmascarados, porque o momento é decisivo. E sim, meus irmãos, as máscaras vão cair, elas já estão caindo, mas só vai enxergar isso quem tem ligação com o Pai verdadeiramente. Quem não tiver ligação com o Pai não vai entender de forma alguma o que está acontecendo nem aqui e nem no planeta. E muitos, quando chegarem no plano espiritual, receberão a notícia que as chances aqui neste orbe acabaram. As chances continuarão sendo dadas porque Deus dá quantas chances forem necessárias, mas as chances serão dadas em outra casa planetária, da forma, meus irmãos, que muitos de vocês escolheram. É escolha sua. Deus está agindo de acordo com a sua escolha. Então, que assim seja. Que a paz do Divino Mestre e do Deus Altíssimo esteja convosco. Graças a Deus. Fiquem em paz.